Bordão do Arrocha. Vai, me deixe em paz, não volte atrás. Pode esquecer, eu não sou mais o grande amor da sua vida. E não olhe pra trás, pois foi você quem procurou, me desprezou, não deu valor. Fiquei num beco sem saída. Vai, leve na bagagem tudo que me fez, as suas mentiras e insensatez. Não quero ter nada de você por perto. Vai, leve com você as nossas loucuras, lembranças e momentos que não vão ter cura. Pode levar contigo esse meu coração, isso não tem perdão. Vai, me deixe em paz, não volte atrás. Pode esquecer, eu não sou mais o grande amor da sua vida. Rafael Leal, a nova voz do Arrocha. Vai, leve na bagagem tudo que me fez, as suas mentiras e insensatez. Não quero ter nada de você por perto. Vai, leve com você as nossas loucuras, lembranças e momentos que não vão ter cura. Pode levar contigo esse meu coração, isso não tem perdão. Vai, me deixe em paz, não volte atrás. Pode esquecer, eu não sou mais o grande amor da sua vida.